Muito bem, senhoras e senhores, realmente estamos aqui de volta nas ondas magníficas do programa Esculachou. Eu, professor Cidilha, trazendo conhecimento junto ao meu fiel companheiro, professor Salsicha. Boa noite aos ouvintes e boa noite, professor Cidilha. Muito bem, professor Salsicha, você que sempre recebe aí as cartas dos nossos ouvintes, trazendo dúvidas, perguntas, grandes porquês, procurando elucidar as suas grandes lacunas de cultura cerebral. Por favor, leia uma pergunta para que a gente possa responder e trazer o conhecimento pro pessoal. Sim, vou sortear uma carta agora dos ouvintes do Esculachou e vou selecionar a pergunta de algum ouvinte. Selecionei a carta aqui da dona Genoveva, de Minas Gerais, perguntando: qual o papel do Fat Family no avanço das comunicações? Muito bem, o Fat Family ele tem um papel muito importante no avanço das comunicações brasileiras, afinal, o Fat Family foi a primeira banda larga do Brasil, não é? Muito bem, mais uma pergunta, por favor. O professor Cidilha sempre se diverte e se deleita com as minhas respostas sempre concisas de cada pergunta, não é? Dona Rosineide pergunta, ela afirma, na verdade, que todas as notas de real têm o desenho de um animal. Por que na nota de 100 o desenho é de um peixe? E minha querida Rosineide, olha, nas notas de real, lógico, tem animais, como você bem observou. E, lógico, na maior nota, a de 100 reais, há a imagem de um peixe pra te lembrar que dinheiro que é bom, nada. Muito bem, vamos a mais uma pergunta. A pergunta agora vem do Rosevandro. Nossa. A pergunta do nosso ouvinte Rosevandro é a seguinte. Recentemente, saiu uma notícia que a presidenta Dilma saiu escondida de moto por Brasília. Mesmo com essa rebeldia toda, a presidenta disse uma vez que não sobem árvores. Por que, professor Cedinho? Não, isso é muito fácil, meu querido ouvinte. É lógico que a presidente Dilma, prudente do jeito que é, não sobe em árvore porque o José Serra. Yeah, yeah. Muito bem, meus queridos ouvintes, espero ter esclarecido a dúvida de vocês e voltamos em uma próxima oportunidade para trazer mais conhecimento e saber a vossa cultura.